E aí, galera, a voz da Lâmpada vai ser cheia de emoção até o final. Participe votando e curtindo e assista a live para saber quem vai ser o grande vencedor. Sim, receba, graças a Deus, pai! Ah, galera, dia 2 de abril, aqui no TikTok, após as 17 horas, vai acontecer a super live da final da Lâmpada. Aqui no TikTok, onde a torcida joga. Sim, receba, graças a Deus, pai!